Oi, pessoal. A gente está dando continuidade nas conversas que a gente tem feito com os candidatos a prefeito dessas eleições aqui na Baixada Santista. Dessa vez, a gente está gravando aqui com o Hélio Alitia, candidato do PRTB a prefeito na Prefeitura de Santos. E ele recebeu a gente na casa dele, foi uma conversa muito legal, um pouco descontraída que a gente teve, que é bem a cara do que a gente tem proposto fazer aí, que é desmontar esse discurso ensaiado dos políticos e tentar fazer uma coisa mais humana. Confere aí que ficou bem legal. Pessoal, a gente vai conversar com o candidato a prefeito de Santos, Hélio Alitia. Cara, eu queria que você se apresentasse de cara. Contar um pouquinho de quem você é, hein? Claro, sou nascido em Santos, no Canal 2, na Beneficência Portuguesa, joguei muita bola no Poço 2, falo tu, falo mango, dois palitos, já andei de sonrisal, que é uma coisa que o mundo todo não tem a menor ideia do que seja um sonrisal. Joguei tamborel e posso dizer também que de todos os 200 países, mais de 200 países do mundo, ninguém tem a menor ideia de que seja um tamborel. Sou formado aqui em Santos, sou pós-graduado fora do país, mas sou pós-graduado também aqui dentro do país. Sou da área de comércio exterior, da área portuária. Eu posso dizer que trabalhei boa parte do tempo na área de logística internacional. Tive 10 anos de experiência no Ministério dos Transportes. Foi uma experiência muito boa, muito legal. Fiquei uma parte do tempo em Brasília, outra parte do tempo vim para cá. E o mais importante, eu tenho 30 anos de experiência como professor universitário. Não somente como professor universitário, mas eu tive a oportunidade de lecionar para o ensino técnico e também para trabalhadores portuários. Ou seja, eu sou um profissional da área de comércio exterior, que aqui em Santos é uma referência. Santos é a porta aberta do Brasil. E agora em outubro eu completo 30 anos como professor universitário. Eu queria saber um pouquinho também sobre o PRTB. De onde surgiu, por que vocês escolheram esse partido? Você já era afiliado ao partido há bastante tempo? Como foi isso? Na realidade, é todo um trabalho de reconstrução. A legislação e a estrutura partidária, a realidade partidária é absolutamente, aqui no Brasil, surreal. Inacreditável. O partido não existe. O partido não tem representação no Congresso. O partido faz parte de uma série de outros 35 partidos que estão aí, se lançaram, recebem a subvenção do orçamento da União para se manterem e produzem muito pouco. Eu diria que hoje é uma doença hoje no Brasil. Os partidos são doentes. Os partidos hoje estão necessitando de uma grande reforma do ponto de vista de enxergarem o que verdadeiramente é as suas bases. Nós entramos no partido a convite do presidente regional, por conta do nosso interesse em apresentar propostas para a cidade. A minha entrada no PRTB, ela vai muito diante da minha contestação com relação à falta de planejamento, à falta de visão, com relação a obras importantes, a ações importantes da municipalidade com relação à nossa ilha. De tanto que eu perturbei, eu acabei, de certa maneira, tendo uma visibilidade que chamou a atenção do representante local. Porém, isso foi um golpe, não vou dizer golpe, mas vou dizer que foi uma visão oportunista do partido de chamar alguém que tem uma carreira, absolutamente, o Deta e eu, nós temos uma carreira absolutamente ficha limpa. E foi uma. Ó, eles não têm rejeição, têm projetos, e é o perfil que nós precisamos nesse cenário em que a política está estragada. Então, de certa forma, eu me sinto um pouquinho usado por esse sistema. De qualquer maneira, não dá tempo de chorar nada, não. No momento, nós vamos para frente. Temos projetos, fizemos um plano de governo consistente e está disponível para vocês. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver. Sim, sim. É um documento a ser construído, ele tem lá 7 capítulos, 70 páginas, eu não estou preocupado com a quantidade de páginas nem de capítulos, mas sim de angariar subsídios de toda a comunidade. Isso tem sido ótimo, porque atualmente ninguém tem proposta nenhuma. Eu cito o plano de governo do Paulo Alexandre Barbosa, em 2012, tinha 3 páginas, três palavras que sintetizavam o que ele queria fazer. E nós rompemos com a política velha, com a velha política, para plantar, vamos dizer assim, uma nova metodologia, um novo conceito. Na verdade, nós somos um conceito. Deta e Hélio somos um conceito porque não temos coalizão com ninguém, não fechamos com nenhum partido. Entrevistamos alguns vereadores que queriam sair conosco. É ficha limpa? Sabe o que é o papel do governo, do vereador na Câmara? Nenhum deles sabia. Nenhum deles sabia. Não tinha a menor ideia. Eu perguntei para um que se candidatou, ficou uma semana ligando para mim. Ele queria formar uma chapa de vereadores. Eu perguntei, meu filho, o que, que na sua opinião, é uma cidade sustentável? Ele me respondeu, uma cidade sustentável, depois de muito tempo, é aquela em que nós pagamos as nossas contas. Para. É melhor só do que mal acompanhado. Perfeito. Então, não temos nenhuma coalizão, não estamos vinculados a partidos nenhum. Isso nos torna diferente. Somos cavaleiros solitários, porém, se ganharmos a eleição, estamos preparados para subir nas pesquisas, para causar nos debates. Temos aqui 20 debates pela frente até o dia da eleição. Seguramente causaremos a ponto de sermos o fiel da balança, pelo fato de não estarmos comprometidos com ninguém. Você já concorreu a algum outro cargo ou primeira não, vez? Nunca concorri. Primeira vez que está concorrendo. Exatamente. Você falou no começo, né, que você estudou fora, eu vi que você estudou em Roterdã, né? Você fez o quê? Doutorado lá ou mestrado? Eu estou iniciando o curso de doutorado na parte de logística portuária, na STC Roterdã. Eu já fiz pós-graduação lá em Roterdã e em Antuérpia, na Bélgica, sempre na área portuária, eu sou apaixonado por isso. Sim. Eu comecei a lecionar em 86 na área de comércio exterior, né? Então, quando você fala comércio exterior, você tem o Porto de Santos como principal polo de comércio internacional da América Latina. O comércio exterior hoje, vocês devem saber que 90% é de navio, e é óbvio, isso está no DNA da cidade. E em 86 eu comecei a lecionar e eu via que era pouco. Tinha que estudar quem foram as nossas escolas, da onde veio a expertise, o know-how da atividade portuária de Santos. Então, o que eu fiz? Em 90 eu vendi tudo que eu tinha. Tudo que eu tinha. E vocês têm ideia de qual era a coisa mais rica que eu tinha, mais valiosa que eu tinha em 90, a ponto de vender e pagar os meus estudos lá? Vocês têm ideia do que era? Chuta. Linha telefônica. Matou. Linda. 10. Eu sabia disso porque meu pai virou acionista. Tem um pacotezinho de ações da telefônica. Exatamente. Tinha a figura do plano de expansão. Eu tinha duas linhas telefônicas. Só para você ter uma ideia, hoje era uma coisa assim em termos de 3 mil dólares cada uma. Nossa. Vendi dois telefones, que hoje é inacreditável você falar isso, né? Uma moto. Eu tinha uma DT... 180 da Yamaha, pode isso. Eu fazia trail na ilha dela, né? Dois tempos. A namorada sentava atrás, a gente ia jantar. Quando chegava lá, que eu abraçava a namorada, o cabelo dela tava com cheiro de óleo, cara. Eu vendi isso, vendi duas linhas telefônicas e aí fui morar 8 meses na Europa. Ocasião em que eu conheci muitos portos, né, da Inglaterra, Tilbury e Felixstowe. Eu conheci Rotterdam, onde eu morei 3 meses, na Holanda. Hamburgo? Eu vi que você teve em Hamburgo. Tive em Hamburgo, eu tive em Havre, na França. Eu dei um giro, porque é a nossa escola. É a nossa escola e aí era de fundamental importância que a gente conhecesse tudo. E eu trouxe uma bagagem enorme. Então, até sobre isso, o que você acha que a gente poderia aplicar, do que você viu em todos esses grandes portos pelo mundo, o que você acha que a gente não faz aqui em Santos e que a gente podia fazer? Eu tenho falado muito, até o Deta ouve muito isso, né? Que o navio vocês estão que atraca com tempo, aqui, porque a história é longa, né? Vamos. O navio que atraca aqui, atraca lá. Por que essa fascinação? Não é nenhuma fascinação. São cidades portuárias. Roterdã tem margem esquerda e margem direita. Antuérpia tem margem esquerda e margem direita. Hamburgo tem margem, no Rio Elba, tem margem esquerda e margem direita. Santos tem margem esquerda e margem direita. São cidades idênticas, são cidades portuárias. O navio que atraca aqui é o navio que atraca lá. O navio que vem de lá, o navio chega aqui. Hoje eu li nos jornais que o comandante do navio Capitão Antônio, se não me falha a memória, ele faleceu a bordo. O comandante do navio da Hamburg Sud, ele chegou aqui em Santos, ele chegou, morreu a bordo, né? Ele teve provavelmente um mal súbito e morreu a bordo. Um detalhe, ele tinha duas casas, uma na terra natal, na Alemanha, e outra em Santos. Somos unidos pelos portos. Nosso porto nos conecta a todo mundo. Essa cultura portuária sempre me fascinou. Foi isso que motivou a estudar esses portos e entender que muitas soluções que rolam por lá são plenamente factíveis, viáveis e possíveis aqui. Só que o pessoal daqui, ele pensa muito da maneira provinciana. Não, o que é de lá? Não... Uma ova. Nós tivemos a importação das ferrovias, da metodologia portuária, uma série de coisas. É momento de pensar e equiparar Santos como uma cidade mundial. E vou lançar um desafio para vocês. A Fórmula 1, hoje, quando um carro para no box, seja em Hockenheim, seja na Bélgica ou em Monza, é os mesmos 2-3 segundos para trocar o pneu. Eu pergunto, Interlagos é 15 minutos? É 20 minutos? É meia hora? Por conta de sermos o Brasil? Não. Quando o Brasil quer, ele adota parâmetros mundiais de qualidade, de bem-estar. E por que não nós adaptarmos o que a gente precisa para que a nossa cidade portuária seja uma referência nacional de bem-estar? Santos é número um. E recolocaremos a cidade de Santos como a número um no cenário brasileiro e referência mundial. Para terminar, na cidade portuária de Roterdã, que eu adoro muito, uma cidade que foi completamente destruída na Segunda Guerra Mundial. Ah, tem alguém que fala assim, não compara Roterdã com Santos, porque Roterdã na era medieval já era um grande porto. Conversa, mimimi. Na Segunda Guerra Mundial, Roterdã foi bombardeada pelos aliados e pelos nazistas. Na Segunda Guerra Mundial, o Porto de Santos já tinha maturidade, já tinha idade. Roterdã teve que se refazer como porto. A partir do final da guerra, ela se tornou o maior porto do Ocidente. É uma baita da referência. E lá existe um grande painel chamado Roterdã 2030. Nesse painel existe uma bolinha amarela para os grandes portos mundiais que, em 2030, a Holanda, que é o principal polo de comércio exterior do mundo, repara quem vai ser conectado nessa cadeia logística mundial. E, pasmem, adivinha? Pasmem não, para mim não era nenhuma surpresa. A bolinha amarela na América Latina, no único porto da América Latina, essa bolinha amarela está onde? Santos. Em Santos. Isso arrepia. Isso me arrepia, cara, de falar isso. Um baita de um painel, e eu olhei aquela bolinha, e pela geografia do mapa do Brasil, eu falei assim, nossa, caramba, nós estamos dentro do jogo. Os caras fizeram uma visão de futuro em que nós estamos no jogo. E qual é a razão da gente sair do jogo? Nenhuma. Nós temos que, mais, que, não é por causa disso também, mas nós temos que entrar nesse jogo mais do que nunca. Entendi, só fazer um parênteses aqui rapidinho, a gente acabou não apresentando no começo, mas vocês devem ter ouvido alguns comentários aqui. Quem está com a gente também é o vice aqui, né? Esse é o Eduardo, né? Deta, mais conhecido como Deta, né? Vocês devem conhecer. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre você também. A gente já vai voltar para esse tema dos portos, que é bem interessante. A gente tem algumas perguntas para fazer, mas queria que você apresentasse também. Bom, eu preciso agradecer vocês, assim, que extremamente profissionais, velho. Uma conversa rápida no Messenger, foram pontuais, né? Hoje em dia o cara é pontual e acho estranho, né? Então isso é muito legal. Vou fazer um pouquinho da audiodescrição para quem está nos ouvindo, sim, né? Nós estamos na casa do Hélio aqui, N pássaros e plantas, né? Porque quem está em casa, esses caras estão fazendo entrevista na Amazônia, né? Nós estamos em Santos, aqui na rua Pedro Américo. É, eu tenho 53 anos, sou casado, fiz desenho industrial primeiro, depois fiz arquitetura, depois me formei em direito e fiz pós em marketing estratégico. Trabalho na Polícia Científica há 28 anos, faço maquetes de stand de venda, essas que vocês veem aí, né? de prédio, casa, maquete de navio também, e na verdade aceitei esse convite por ser o Hélio. A gente gosta sempre de falar nas entrevistas que nós não somos políticos, mas somos politizados, amo essa cidade de paixão, sou bairrista, se alguém falar mal dela eu vou pra cima, tenho todos os argumentos, cara, são argumentos factíveis, não invento nada, né? E estou muito feliz, estou com essa empreitada, o primeiro debate passou, nós somos muito bem, somos uma equipe gigante, né, Hélio? De 4, 5 pessoas, o orçamento é enorme, que não atinge 2 dígitos, e com muita expectativa para o dia 2, muita expectativa. Eu quero agradecer a presença de vocês aqui, mega importante. Pô, legal, nós que agradecemos, a gente está, como a gente tem explicado para algumas pessoas que a gente tem conversado, a gente está começando agora. É uma iniciativa que não tem fins lucrativos por trás disso. A gente está tentando fazer divulgação política ser melhor do que ela é, né? Ser um pouco mais profunda e colocar em outra linguagem, colocar de outra forma essas conversas. Né? É importante, sabe por quê? Porque a gente vai nos programas de TV. Então, olha, as 4 perguntas vão ser feitas para você, vai ser feito para fulano, para cicrano, para beltrano. Você tem 2 minutos para responder, 1 minuto de tréplica, cara, para você estar numa jaula. E aqui você pode falar à vontade. Sim, isso é sensacional. A gente gosta de bater papo, cara. Pô, acima de tudo, a gente gosta de falar. Aliás, me lembro que eu só esqueci de falar o principal, né? Do programa Na Moral, que vai fazer 10 anos agora, dia 6 de setembro. O programa está fazendo 10 anos e o programa Na Moral, ele deu certo por causa disso. Porque não bate papo informal, fala para as pessoas, esquece que a câmera está ligada. E é assim que funciona. Legal, legal. Voltando lá para o lance do Porto, Hélio, eu vi lá no até numa entrevista sua que você fala de restituir o Porto de Santos para o município. Isso. Como que se daria esse processo? Eu não entendi muito bem o que Santos, significa isso. Santos já encarou várias lutas, inclusive com relação à sua autonomia como cidade, para que a gente pudesse votar. E agora se aproxima um novo momento muito importante com relação a um grande erro nacional do ponto de vista de centralização do poder da área portuária em Brasília. Foi um erro que vai ser, mais dia menos dia, vai ser comprovado. Não é uma coisa que a gente acha, não é um achismo. Hoje, o Porto de Santos é em Brasília. Quem decide o futuro do Porto de Santos, os seus investimentos na área de infraestrutura, é Brasília. No primeiro semestre, R$1 bilhão foram arrecadados aqui na concessão de 3 terminais, esse dinheiro foi completamente ido para Brasília, que não restituiu nada, obrigatoriamente teria que restituir, porém não restituiu nada com relação às necessidades, inclusive de dragagem. A parte da autoridade portuária aqui, a Codesp, de prover a infraestrutura, de melhorar a infraestrutura, de cuidar das partes degradadas, inclusive do patrimônio histórico, de cuidar da parte ambiental, nada disso a autoridade portuária está podendo fazer, porque ela depende de Brasília. Então, nós não temos, o Porto de Santos não fica em Brasília. A riqueza daqui é feita com o trabalho que a gente ganha aqui. Hoje, o Porto bate recordes de produtividade. O Porto é importante para o dono do navio e para o dono da carga. E os trabalhadores estão sendo despedidos. O governo federal abandonou o nosso porto e abandonou os nossos trabalhadores. Agora, nós estamos encarando, em nosso plano de governo, nós colocamos um capítulo inteiro com relação à briga que nós vamos travar com relação à restituição da autonomia. Queremos, sim, uma gestão regionalizada. Não importa se vai ser a prefeitura ou o governo do estado. O que importa é que nós temos que ter uma gestão local, uma gestão mais dinâmica, mais presente, mais atual, que não esteja vinculada, engessada e centralizada, e com um tempo de resposta que é hoje absolutamente impensável nas ações que nós temos que ter lá em Brasília. Um dos outros tópicos principais que vocês colocaram no plano de governo de vocês é com relação à mobilidade urbana. O que você acha que poderia ser feito para melhorar a mobilidade urbana? Agora a gente está vivendo essa polêmica aqui em Santos com relação ao Uber versus táxis. A gente sabe que muita gente questiona também o valor da passagem de ônibus. A gente está vendo o VLT agora começando. O que você acha que foi acertado? O que você acha que não foi? O que você proporia para mudar isso, para melhorar a mobilidade urbana aqui na cidade? Então, quando a gente se debruça nessa questão de Santos, cidade mundial, nós comparamos com o padrão mundial de mobilidade, de saúde, de educação, de um monte de coisas. Com relação ao Uber, é até gozado, né? No ano passado, outubro, novembro, dezembro, eu estagiei fora do país. E eu tive a oportunidade de conhecer aplicativos diferentes em relação ao Uber, ou seja, coisas que substituíram o Uber, e principalmente uma iniciativa no sentido de adotar o carro da Google sem motorista, numa frota de 15, sem motoristas. Nós estamos discutindo aqui taxista e Uber, e lá fora os caras já não tem nem mais motorista de táxi. Eles estão com carro elétrico, autoguiado, causando. E você perceba como ou nós estamos atrasados, ou nós temos que nos atualizarmos com relação à realidade mundial, né? Ou pelo menos, ainda que essa tecnologia não venha no ano que vem para cá, nós precisamos definitivamente estarmos preparados. Quando o Uber chegou aqui, aí a gente vê aquela desinteligência na rua de taxista batendo nos caras, eu falei, cara, não contaram esse capítulo que estava acontecendo isso no mundo? O que, que é isso? E a mesma coisa eu vejo agora, de repente veio o Pokémon, liberaram o bendito do Pokémon no celular, e os caras ficaram tudo que nem o Walking Dead, ficaram andando, mas espera um pouquinho, isso já é velho, já tem aplicativo melhor. O Brasil não é republiqueta. O Brasil sempre foi um país de vanguarda, à frente dos tempos, um país diversificado, com várias inteligências, com vários povos. O mundo todo hoje tem problema com terrorismo. Nós, graças a Deus, não temos problemas com terrorismo. Está aí a Olimpíada, foi a Copa do Mundo também. Ah, vão explodir a bomba, nada. O mundo árabe, seja lá o que for, eu até acho que isso não tem nada a ver com o mundo árabe, não é? Nada a ver com o mundo árabe, pelo amor de Deus, mas nós não temos isso. Nosso problema é a desinteligência, um pouco de incremento em cultura, de conhecimento. Nós temos a mesma quantidade de neurônios nas nossas cabeças. A gente só precisa se atualizar com relação ao que está acontecendo no mundo. Então, para mim, é tudo uma questão da gente entender que nós somos uma cidade mundial, que nós temos que nos adequarmos ao que está rolando no mundo. A nossa antena, a gente costuma dizer assim, pô, eu sou um cara antenado, estou um pouquinho atrasado com relação ao tempo. É esse o trabalho que a gente vai fazer, de colocar Santos dentro do relógio atual da humanidade. Mas você consegue dar um exemplo prático do que você mudaria hoje? Você assumiu a prefeitura amanhã. O que você pegaria hoje, qualquer coisa referente à mobilidade que você mudaria e aplicaria um novo conceito? Em primeiro lugar, nós temos que recuperar a falha de planejamento. Santos cresceu muito, né? Hoje nós temos torres de 40 andares. Santos cresceu na quantidade de veículos. Ela foi crescendo achando que não era uma ilha. Nós moramos na ilha de São Vicente. Então, o que falta hoje? Em primeiro lugar, o que a gente ouve nas ruas? Os comerciantes, quem tem clínica, quem tem consultório, reclamam que estão falindo, porque as pessoas não conseguem parar o carro. A gente teve problema para estacionar aqui. Essa rua aqui era um cemitério há 4 anos. Há 10 anos, quando eu vim aqui, e ninguém parava o carro nessa rua. Aliás, Santos é a maior frota per capita, né? Sim. Do Brasil. É a maior cidade verticalizada da América Latina, uma das maiores cidades verticalizadas do mundo. Isso significa que perde o exemplo, sinônimo de estacionamento. Nós precisamos resolver a questão de parar, temos que evoluir com relação a uma coisa muito cara, muito delicada, mas vai ter que ser feito. Os estacionamentos subterrâneos, os estacionamentos verticais. Nós construímos, né, a iniciativa privada construiu um cemitério vertical, que é referência mundial. Eu fiz palestra sobre o memorial fora do Brasil. Eu fui lá para falar de Porto e acabei dizendo por que, que um cemitério vertical, até os caras brincaram comigo, lá no Brasil vocês vão arrendar pé. Sério? Eu fiz essa palestra em 4 países. Surpreendente para mim. Acho que talvez nem o pessoal do memorial saiba, eu tive que recolher material para fazer. Por quê? Santos não tem espaço. Espaço é igual mobilidade. Quando tu tem espaço, tu tem mobilidade. Tem dias que eu vou lecionar na Unisanta, que a Unisanta é na Conselheiro, ou seja, entre o canal 3 e o canal 4, e eu já levei 50 minutos para sair daqui e lá. Quando eu saio 5h30 é um absurdo. Eu saio 5h30 e eu chego lá quase 6h30 da tarde. E se eu sair 6 horas da tarde, eu chego atrasado na aula. Meu Deus do céu, do canal 2 até a Oswaldo Cruz, você leva quase que 1 hora. É mais rápido chegar em Congonhas. O que acontece? Nós temos a cultura do carro. O santista, ele adora andar de carro. Ele até brinco muito, eu acho que é a 20ª vez que o Deta vai ouvir, tu quer falar? Mas é boa, essa é boa. Vai, fala, fala. O cara vai correr 10 km na praia, né? Chega no Facebook, põe aquele, a fotinho do aplicativo, né? Fui do emissário até a balsa e voltei. Aí ele chega em casa, toma um banho, pega o carro, vai na padaria comprar pão, né, cara? Acabou de correr 10 km, né? Nossa. Aliás, tem que solucionar o parar e o andar, né, Hélio? Exatamente. Semáforos inteligentes, fluxo de veículos, né? Ou seja, temos que implantar uma inteligência que a gente só vê nas grandes cidades tumultuadas no mundo todo. A gente tem um exemplo pertinho aqui. O trânsito de Santiago do Chile, conhecem Santiago do Chile? Era uma sandice. A cidade poluída, só para tu ter uma ideia, tinha que parar o trânsito por causa da qualidade do ar. Tocava lá um sistema, as rádios, ninguém sai de casa por conta da qualidade do ar. O que eles construíram? Um túnel debaixo do rio Mapocho de 13 quilômetros para tirar todo o trânsito do centro, da muvuca. Então, nós não vamos ter uma solução se nós não utilizarmos o melhor da tecnologia da inteligência para trânsito, o melhor da engenharia civil com relação a estacionamento. Se a gente não resolver a ligação Santos, lado leste com lado zona noroeste, pelo túnel do Marapé, que é uma obra que já tem 40 anos de falácia, a gente não vai sair da onde a gente está. Se a gente não colocar no papel nos próximos 2 anos, tirar do papel e colocar na prática nos próximos 2 anos a ligação Santos-Guarujá, que a primeira vez que foi conversada foi em 1927, o projeto executivo já está pronto, custou 50 milhões de reais, e é inadmissível que uma cidade de Santos e Guarujá, no século XXI, tenha o maior gargalo logístico de travessia do mundo. São 12 milhões de veículos por ano, 8 milhões de motocicletas, 6 milhões de bicicletas. Eu costumo dizer que são os 400 metros mais longos do mundo. Eu vou fazer uma palestra no Guarujá, terra da minha querida Rosária. Se a palestra é 6 horas da tarde, eu vou de manhã, eu vou almoçar. Eu não vou correr o risco, ninguém vai correr o risco de ter uma palestra às 19 horas e sair de Santos às 6 da tarde. Não vai chegar. Por incrível que pareça, os 400 metros que nos limitam. Já que tu falaste de mobilidade, é um absurdo. Agora, o que que acontece? Interesse. A Dersa, que explora, aliás, Departamento de Estrada de Rodagem. Um departamento de estrada de rodagem que cuida de barco, tem alguma coisa errada. Isso também tem alguma. É a rodagem do Hélio, você também, hein? Não é? E aí, a Dersa hoje é bom porque no prejuízo ela dá lucro. Porque é um serviço que não pode parar. E ela dá, por incrível que pareça, essa mega travessia dá prejuízo. E aí está a nossa seca do Nordeste. Quanto mais necessidade, quanto mais precisão, mais negócio é. E aí o negócio... Você falou, quando você estava falando de mobilidade, você falou de alguns projetos bem ambiciosos, como estacionamento subterrâneo, fazer a ligação da Zona Noroeste com a Zona Leste, né? Isso daí já é uma coisa que vem sendo falada há bastante tempo, só que eu acho que ainda menos tempo do que a ligação da ponte Santos-Guarujá, né? Que já tem jornais aí de sei lá quantos anos falando sobre isso. Mas são todos projetos que demandariam uma verba bem grande, né? Você precisaria de um dinheiro relativamente alto para conseguir fazer isso. Vocês fizeram algum estudo de viabilidade disso com relação ao lado financeiro, de onde poderia ser conseguido isso? No caso do Santos Guarujá, eu não sei se já foi alocada essa verba, em que pé que ficou esse projeto. E nos outros projetos que ainda não estão em andamento, que ainda não foram começados, vocês fizeram algum estudo para saber se seria economicamente viável de ser feito? Com relação ao túnel Santos-Guarujá, toda a programação financeira já foi concluída. Aquilo que depende da União e do Estado e do município já estão determinados. A obra não começou por conta da impossibilidade da União de alocar o recurso e do Estado também. Então deixa-se registrado de que a obra está completamente pronta para começar e só não começa por conta de tudo isso que a gente viu com relação às origens das verbas, que é o que leva, é o âmago da nossa crise. Nós temos uma crise hoje porque as prefeituras no Brasil mamam nas tetas, desculpe o termo, do Estado e da União. Esse modelo é um modelo que faliu. Não é mais possível. Veja a prefeitura de Santos reivindicando as verbas do DAD, que não chegaram. E aí o governo do estado alega que a prefeitura de Santos não cumpriu com relação aos compromissos de se adequar às informações que o projeto merece. Nós tivemos o PAC, o Plano de Aceleração do Crescimento. O PAC colocou um dinheirão. Pessoal, temos isso para gastar. 15% foi gasto porque são 15% de quem tinha projeto. O nosso grande mal, nosso grande pecado, nós não sabemos fazer projetos executivos de viabilidade econômica e financeira. Esse modelo tributário, esse modelo de repasse, se a gente continuar como esse, nós vamos virar definitivamente, como fala o nosso poeta Flávio Moreira, nós vamos virar assim Dubai do Brejo. Dubai do Brejo é uma palavra que me incomoda. Mas esse modelo foi o que levou a gente a essa crise. Santos tem que ter atrativos, ela tem que ser atraente, com aquela bela mulher, com aquela mulher interessante, para atrair investimentos. O que vai tirar a gente do buraco não é verba pública. O que vai tirar a gente do buraco é interesse externo. Quando a China começou a distribuir, o que o Temer foi fazer agora lá? Ele foi atrás do quê? Ele chegou tarde. O dia que a China abriu o cofre para dizer, eu estou investindo em infraestrutura, eu vou investir em habitação, a gente podia ter resolvido o nosso passivo de submoradias. Agora o Temer está redescobrindo a China? O que vai nos tirar do buraco é o dinheiro externo, os investimentos, as parcerias públicas e privadas que vão trazer dinheiro para cá e vai ser bom para todos. É esse o modelo, um modelo bom para todos. Sobre o Porto, voltando lá no nosso querido Porto, depois do 11 de setembro, né, a gente teve a criação do ISPS Code, né, que era uma série de normas de segurança e tal, que deveriam ser implantadas em todos os portos, e os portos que não se adequassem a essas normas de segurança não iam mais fazer ligação com os portos norte-americanos. Daí, a gente teve uma implantação aqui no Porto de Santos, que começou lá no... Acho que foi logo em seguida, 2012, 13, já começou essa implantação. Foi tudo implantado. Aí ficou 2 ou 3 anos parado. Aí teve que reimplantar. Teve que arrancar metade dos equipamentos, ou mais da metade, que tinham simplesmente parado porque não funcionavam, não trabalhavam, e eles ficaram lá apodrecendo. Então teve um outro investimento gigante para poder trocar os equipamentos, colocar os equipamentos novos. E eu sei que até hoje o Porto de Santos ainda não funciona da forma que devia funcionar em termos de controle de acesso, em termos de segurança. O que a gente tem aqui é uma homologação feita para inglês ver, para a gente garantir que está cumprindo o ISPS Code, né? Mas a gente sabe que, de fato, o controle de acesso do Porto de Santos não funciona, né? Tem um monte de questões de segurança que são abertas lá. Você que é especializado nessa área, o que você entende disso? O que você acha que pode ser feito para a gente, de fato, ter um controle de acesso e cumprir o ISPS Code de verdade? O brasileiro é extremamente pragmático. Ele é muito esperto, muito vivo, muito dinâmico. Ele percebeu que aqui a gente não tem ameaça terrorista. Quando os prédios explodiram em 11 de setembro de 2001, 2 anos depois, o ISPS Code estava implantado na maioria dos portos e aeroportos do mundo. Os Estados Unidos foi o primeiro, aliás, foram os precursores disso. Aqui em Santos, a coisa foi patinando. Por quê? O brasileiro percebeu que não vai ter explosão, aquela coisa bem de brasileiro. Isso não vai acontecer, isso não vai rolar. O árabe não vai pintar para cá, ou seja lá quem for, o Bin Laden, até ele morrer, depois o Estado Islâmico. E houve uma certa indolência. De qualquer maneira, o ISPS Code foi implantado. Ele custa dinheiro para o importador e para o exportador. Alguns terminais cobram $150 por container com relação ao ISPS Code. A partir do pressuposto que com esses $150, a gente vai alimentar uma infraestrutura de segurança. E, seriamente, isso não ocorre. Isso não rola. Isso aqui é brincadeira. É claro, vamos dizer que foi implantado um parque de scanners. Esses scanners, eles têm funcionado para desespero do narcotráfico e da indústria de armas. Os scanners, você está falando de biometria ou você está falando da leitura de placa? Não, o OCR é uma coisa, né? A parte de leitura quadridimensional dos caminhões e tudo mais, é uma coisa. Os scanners de carga são aqueles em que o container, o caminhão com o container passa para você ter uma visualização do que tem no interior. Que, em termos do Brasil, que definitivamente é uma rota de exportação mundial de drogas e uma rota de receptação de armas, é um terror. É um terror para quem vende disso, para quem depende disso. Até isso, nós temos que corrigir. A fragilidade do nosso país, a vulnerabilidade com relação a essa realidade de mercado. Nós somos uma rota importante com relação à exportação de drogas. Nós não produzimos coca. Mas é por aqui, pelos portos brasileiros, que a cocaína é exportada. Quanto melhor aumenta, quanto melhor é o aparato de fiscalização, através de scanners inteligentes e qualquer outra forma de monitoramento, pior é esse negócio. O ISPS Code, ele acabou trazendo, ele mudou esse paradigma. Ele dificultou grandemente, não somente o tráfico de drogas, a importação de armas, que evidentemente vocês sabem que as armas que chegam para cá, né, nós tivemos aqui um assalto com um camarada com uma .50, seja lá o que for, isso não é fabricado no Brasil. Agora, de qualquer maneira, o ISPS Code, ele é aplicado parcialmente. Daí a temeridade agora na Olimpíada com relação à possibilidade de um atentado. Nós corremos esse risco. Graças a Deus, o Brasil é um país sem rejeição mundial com relação ao terrorismo. Temos que tomar muito cuidado, que a hora que esse nível de rejeição mudar, a gente passa a ser sim rota do terrorismo. E a gente não pode ficar apostando na bondade e no altruísmo dos radicais terroristas. Ok? Então nós temos que evoluir nesse capítulo. Não somente por causa do terrorismo, não somente por causa da possibilidade de você ser alvo de um atentado terrorista, mas porque sim, nós somos porta aberta para o narcotráfico e porta aberta para todos aqueles armamentos que hoje são o nosso maior pesadelo. O que você pensa que pode ser feito com relação à educação no nosso município? O que seria de proposta? O que vocês propõem para a educação? Nós escrevemos um capítulo com relação à educação juntada com a cultura e o esporte. É isso que acontece hoje. Quanto mais você separa educação, cultura e esporte, pior é. E aqui nós adotamos aqui em Santos, em várias cidades, essa coisa de colocar o secretário de cultura, o ministro da cultura é um, o ministro da educação é outro, o ministro do esporte. E aí, quando a gente tenta falar em você criar uma estrutura otimizada, que se articule e que se converse, aí aparece sempre alguém, como aconteceu agora. O que nós pretendemos? A otimização desse processo em que educação, cultura e esporte são indissociáveis do processo de ensino-aprendizagem. Eu entrevistei um molequinho ontem, não conversei com o Deta, mas o menino passou aqui cantando um funk. Eu falei, pô, moleque, o que tu tá cantando? Tu tá desafinado. O menino me deu a resposta do século. Ele falou assim, pô, tu vai me ensinar a cantar? Número um. Né? Dois, tu quer que eu cante o quê? Garota de Ipanema? Eu caí pra trás, velho. Eu nunca tomei um fora igual. É inacreditável. Eu virei fã do moleque, falei... Todo dia ele passava cantando Benito no funk. Ele matou a pau. E é isso que acontece. Nós temos que... A escola, ela tem que ser vibrante. Ela já foi vibrante. O Deta, ele estudou no Canadá. O Canadá tinha show de rock, já, velho. Agora nós fizemos de novo concurso de banda. E aí botaram manchete no jornal. Concurso de banda. Não tinha que ser parado nunca. Isso é cultura. Teatro. A música. As artes. Tem que estar dentro das escolas. Tem que estar fora e tem que estar dentro. A cultura aqui em Santos é encarada como uma agenda de eventos. Não, ela faz parte da formação das pessoas. O orçamento da cultura aqui é de menos de 40 milhões de reais. O orçamento da educação é de 500 milhões de reais. Por quê? Nos países que eu conheço do primeiro mundo, né? Lá vem o cara falar do primeiro mundo. Cara, a Alemanha, de Angela Merkel, educação e cultura tem o mesmo orçamento. É a prioridade 1 do Estado, meu velho. Prioridade 1 do Estado. Por isso que os caras estão no top. A gente quer o quê? Quando você tem 500 milhões da educação em Santos e 38 milhões de orçamento da cultura, qual é o sinal que tu tá dando? E aí tu vê o nosso amigo que toca lá na noite, né, a bandinha, o nosso amigo que tem um grupo de teatro, eles ganham 100 mangos por noite, cara. O cara chama ele pra tocar na casa de show, fala assim, ó, vou te pagar 100, 150 mangos à noite, eu quero que você troque três músicas. O repertório com três músicas, né? Beatles completo, sertanejo completo e funk completo. E se vira nos 30. E ainda tem direito a receber o bilhetinho lá, toca essa música, né? Toca Chopin. Um detalhe, né? Pra tocar nas tendas do verão aí da prefeitura, minha banda tocou vários anos, R$150 por músico para receber dali a 4, 5 meses. Mas não dá, né? Então, que cidade é essa, que é uma cidade mundial, que não cuida da sua educação devidamente, que não é só pagar a salário de professor, não é só contratar professor. O professor tem que estar motivado, ele tem que estar... O ambiente educacional, ele tem que ser um ambiente fértil. Eu dou minhas aulas, não sei se vocês assistiram o debate, mas eu dou minhas aulas com muito espírito, com muita empolgação. Os caras, no final da aula, batem palma, levanta, motiva, ele sai. Cara, molecada, semana que vem eu quero esse livro lido, vocês vão me ler esse bendito desse livro, porque eu vou encher o saco de vocês. E os caras vão, porque fazem, porque tem que chegar e ser melhor que eu. A educação é um ambiente sempre motivador. A nossa proposta é de unificar, não estou falando que vai ter um secretário, né, antes que vire polêmica, como virou na questão do governo federal, que foi a primeira grande besteira do Temer, né, de dizer que o Ministério da Cultura ia acabar e gerou aquela coisa toda. Mas a gestão vai ser otimizada. Nós vamos impregnar cada ambiente educacional com aquilo que ele tem que ser. Na minha época, eu aprendi inglês, eu aprendi francês. Na minha época, a quadra esportiva... dava vários tipos de modalidades. Na minha época, dentro da escola, tinha teatro, tinha música, você aprendia a tocar instrumentos. Uma ou outra escola tem isso. Eu vi hoje no DIC da Vila Gilda, é escola de balé. Cara, temos que multiplicar isso. Isso é razão de crescimento da nossa sociedade. Essa é a melhor... Não é dinheiro que tira a exclusão. Não é dinheiro. Tu pega um morador de rua e tu dá 500 mangos para ele hoje, amanhã ele está pobre de novo. O que tira as pessoas da exclusão é a educação, é a cultura, é a certeza de que ele está inserido dentro de um contexto, de que ele é importante. E daí, como diz aqui na gíria local, é dois palitos para ele crescer. Legal. Você falou também lá no seu programa de governo que você quer trazer uma gestão moderna. Na sua visão, o que significa gestão moderna no âmbito de uma prefeitura? De governança? Em primeiro lugar, a nossa prefeitura e várias outras dos 5.700 municípios do país, elas não têm ideia exata do tamanho que deve ter uma prefeitura. Basicamente, a prefeitura, as prefeituras, de forma suspeita, são grandes cabides de emprego. Tanto é verdade que, além de terem os concursados, eles recorrem aos comissionados, aos contratados. Surgiu a égide da lei 650, não é? E aí se torna um grande paquiderme. O que nós pretendemos é aproximar a gestão pública do melhor desempenho, da melhor referência, não sei se estou sendo confuso, da iniciativa privada. A iniciativa privada tem muito trash, tem muito lixo. Mas quanto mais a iniciativa, quanto mais a gestão municipal se aproximar a modelos eficientes, dinâmicos, de resposta rápida, voltados ao lucro. Esse negócio que prefeitura não pode dar lucro, eu não estou dizendo que vai, é para se ganhar dinheiro, mas eu estou falando em sustentabilidade, em viabilidade econômica financeira. Quanto mais a gente se aproximar da realidade do setor privado, de excelência, melhor. Hoje não é isso que acontece. A gente entrevista os funcionários públicos e o que, que eles falam? Pô, uma minoria engajada. Essa minoria engajada, comprometida com a municipalidade, ela sabe que ela não vai a lugar nenhum. Porque quando ela chegar no momento de ser chefe, de assumir uma secretaria, vai vir um político. Ponto. Tu matou a pirâmide. Sem meritocracia. Acabou, tu matou a pirâmide, tu matou os caras. Ah, e a população sente essa desmotivação do funcionalismo público, né? Claro. Não atendimento. Eu tô lá pra quê? Vai vir um BOSTA, sei lá, desculpa. Vai vir um cara lá que vai assumir e a gente tá cheio deles. Um deles é secretário. Há uma semana atrás, falei, qual é a tua explicação? O que, que você vai fazer para a ressaca da Ponta da Praia e para a Zona Noroeste, a questão dos alagamentos, que é uma coisa que tem mais de 100 anos rolando. É incrível, tem que ir à Ponta da Praia inundar para resolver, para pensar na Zona Noroeste. Eles não falam isso. Aí o camarada começou, não, na verdade, nós vamos contratar um estudo. Pô, e agora, onde nós vamos arrumar 4 milhões, vão atrás de 4 milhões de reais para estudar o que está acontecendo? Nós tivemos ressaca no século XVI? Mas de forma prática, como a gente, por exemplo, a gente não pode, você não vai poder chegar lá e cortar metade dos funcionários da prefeitura. De forma prática, como, eu concordo com você que a gente devia ser mais eficiente e ter menos efetivo no funcionalismo público. Como fazer isso de forma prática? Então, de forma prática, o momento definitivamente não é para mandar ninguém embora. Se fosse uma outra realidade econômica, a gente podia fazer uma avaliação do funcionalismo, fazer uma otimização com relação às secretarias. Tem várias secretarias que estão sobrando, com grandes orçamentos que estão sobrando, não se deram o valor para quem vieram. Isso é uma coisa que nós vamos pontuar daqui para frente. Essa secretaria está demais com relação ao que a gente precisa. O momento não é chegar pro funcionalismo e dizer que nos próximos 2 anos nós vamos enxugar a máquina. É um momento absolutamente desastroso para fazer isso. Isso está acontecendo em todo lado. A gente só vai agravar o problema. Quando a gente tem um quadro inchado, ele está inchado por quê? Tem duas soluções. Ou tu manda embora, alternativa zerada. Ou você dá ocupação. Na verdade, nós temos uma carência de trabalho. Nós temos uma carência de oferta de serviços públicos. Faltam pessoas de atendimento. Eu trocaria todos os radares de Santos, sabe por quê? Por educação no trânsito. Naquela esquina, eu sou desse tempo, e também não sou saudosista. Eu tenho um pé no saudosismo e um pé no futuro. O radar não serve para nada, porque ele não resolve o problema, ninguém ganha dinheiro. Então é melhor você ter, por exemplo, contingentes de pessoas para educação, atuação de rua, de orientação. Nós somos um povo muito carente de orientação. A gente não sabe para onde a gente vai. Então, no momento, se você tem uma máquina com 14 mil servidores, com 12 mil servidores, é momento de entender o seguinte, olha, eu tinha uma alternativa A, enxugar um quarto, um terço. Nossa, a maioria de empresários que eu conheço, que chegasse aqui, predadores, vou até dar um... Conheço o SCAF, da Fiesp. Nossa, ele é hiper pragmático com relação a isso. Quanto temos? 10 mil. Como é que está isso aqui, ó? Corta 30%. Ele vê números. O momento não é para ver números. O momento é enxergar o seguinte: quais são as necessidades da população? O que não está sendo feito? E a gente, nos próximos 2, 3 anos, a gente dá a oportunidade da municipalidade auxiliar os nossos cidadãos. Tem que dar função para essa turma. Temos que criar projetos. Faltam projetos. Faltam empregos. A gente vê isso nas ruas. Você está falando então de realocação, né? Exatamente. De olhar onde precisa mais, tirar de onde está reciclado. Aperfeiçoamento, requalificação, motivação, incentivo e colocar o time em campo. Nós temos 22 jogadores para jogar no time, não é momento de jogarmos com 12, com 11 mais 4 reservas. Essa turma vai entender que a realidade é outra. Não podemos emitir. Qualquer um gestor vindo de fora teria essa concepção de vamos enxugar, mas nós vamos ter que aumentar a oferta com qualidade de serviços públicos. Cara, se quiser fazer um encerramento, olha, deixar sua mensagem. A conversa, olha, eu sou contra o horário eleitoral, acho que tinha que ser encontros como esse, vocês estão convidados a votar aqui sempre. Se me permitirem, eu gostaria de convidá-los vocês aí no encerramento da nossa campanha. A gente está lançando uma pedra, nós estamos lançando um conceito de tudo, de política. Pelo fato da gente não ter nenhuma coligação, o fato da gente estar... Enfim, nós temos aí o desafio da gente juntar e conversar mais. O caminho é esse. De minha parte, não tinha que ter horário eleitoral, tinha que ter encontro como esse. Queria agradecer o meu irmão, que não é vice, né? Em terra de vice, é uma coisa temerária, né? Temerária. Mas eu não sou temerário. Meu vice é o cara que me completa, o cara que me ajuda, o cara que me dirige, o cara que me levanta, quando eu estou de baixo astral, ele me levanta e tudo mais, ele me coloca no eixo. É um novo modelo de política, velho. A gente tem que acreditar. Precisamos virar a página da política velha. Legal, obrigado, hein? Obrigado.